inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia o Senhor. Tu és minha fonte, minha...